Sustentare Podcast. Professor Eliodoro, o que é comunicação integrada? Comunicação integrada. Falar um pouquinho de comunicação integrada para vocês. A comunicação integrada não é uma coisa assim tão complexa de ser entendida. Na verdade, ela é complexa de ser adotada pelas corporações. O que é a comunicação integrada? Na verdade, você tem basicamente quatro tipos de comunicação numa corporação. Tá? Então você tem uma comunicação mercadológica, que é o que é a comunicação mercadológica? É aquela comunicação que vai vender o produto que é produzido pelaquela corporação, pela indústria. Isso nós chamamos de comunicação mercadológica. Nós temos também uma comunicação institucional, que na verdade vende a marca. Na verdade, ela cresce muito com os conceitos de branding, de você vender a marca da empresa, a imagem da empresa, e não especificamente um produto. O que é comunicação administrativa? E você tem a comunicação administrativa. O que é a comunicação administrativa? É super importante em alguns casos. Imagine o seguinte, um banco, por exemplo, não é um banco, ele tem uma comunicação, além de ter a mercadológica, né, de tentar conseguir que aumentar o número de clientes, né, ele tem uma administrativa muito forte. Que é exatamente, o cidadão já é cliente do banco, mas ele recebe informações sobre senha, por exemplo, sobre algum detalhe de segurança do banco. Nós chamamos, é comunicação também, e nós chamamos isso de comunicação administrativa. Em alguns casos também, você tem a comunicação interna, né, com o próprio público. Ora, o que a gente percebe? Nós percebemos que isso é em função dos públicos que a corporação trabalha, na verdade, né? Então você tem o próprio funcionário, o próprio colaborador, que é um público interno, você tem a administrativa, que na verdade vai ser todo o pessoal que trabalha com a empresa, os parceiros, por exemplo, né? E você tem o mercado. Então são diferentes públicos, né? E você tem diferentes formas da comunicação, né? E tudo é comunicação. Como se conectam os diferentes tipos de comunicação? Ora, o que é a integrada? A integrada é quando as coisas se juntam, mais ou menos. Falar que se juntam é um pouquinho audacioso, na verdade, como esses públicos são diferentes, né? Mas o que eu acho, eu particularmente penso, é o seguinte, que os setores que desenvolvem cada uma dessas áreas dentro da empresa, na verdade, eles têm que conversar, eles têm que se conhecer. O que é interessante, o que acontece, ela é fácil, como eu comentei com vocês, ela é fácil de entender, mas difícil de ser aplicada. É muito difícil. Vocês sabem que eu dei aula na Sustentária há 15 dias atrás, ocorreu uma coisa curiosa. Eu comecei com esse discurso e alguns alunos começaram a falar exatamente a dificuldade que é na empresa onde eles trabalham. Ora, por que que acontece isso? Porque cada área da comunicação, né, é desenvolvida por um grupo diferente de pessoas. Então, isso que acaba sendo complicado, né? O RH, por exemplo, cuida da comunicação, normalmente, cuida da comunicação, a comunicação interna, com o público interno, com os colaboradores da empresa, né? Uma agência de propaganda externa é que vai cuidar, provavelmente, da comunicação institucional, as campanhas de branding, de marca e as campanhas de mercado, mercadológicas, que vão vender o produto. Então, o problema todo é essa relação desse grupo de pessoas que são da área da comunicação, né, mas trabalham normalmente, grande maioria dos casos, isoladamente. A gente tem um exemplo típico, né? Que é uma coisa que no Brasil era muito comum, né? E para variar, nos Estados Unidos é feito já há muitas décadas, né? Então, quando uma empresa vai lançar um produto no mercado, né, o público interno, por exemplo, recebe essa informação antes do próprio mercado. Isso é uma coisa muito positiva, na verdade, né? Porque esse público interno vai acabar sendo o formador de opinião, né? Esse exemplo que eu dei, que é uma coisa que no Brasil já se faz isso há muito tempo, mas curiosamente nessa primeira aula sobre esse assunto, alguns alunos comentaram, olha, o que você falou é exatamente o que acontece na minha empresa, né? Os colaboradores, os funcionários acabam conhecendo o produto que ela faz pela televisão, junto com o mercado, o que é uma falha, na verdade, né? Então, a comunicação interna não é difícil de ser entendida, ela é difícil de ser implantada. Quais são as tendências em comunicação integrada? O que eu acho interessante a gente pensar, se nós formos pensar em termos de tendência, né? Na comunicação, na verdade, está acontecendo um ponto de reflexão aí com as novas mídias, né? com as novas tecnologias. Na verdade, as agências de propaganda não estão sabendo ainda como lidar e o próprio cliente também não sabe como lidar com toda essa informação e com toda essa possibilidade que a tecnologia está nos proporcionando. Na verdade, eu acho que a tendência da quem sabe, uma reflexão, na verdade, mas quem sabe essa evolução da tecnologia consiga agrupar esses focos da comunicação dentro da corporação, né? E quem sabe a gente consiga otimizar a comunicação integrada. Isso eu acho que é um caminho possível. Agora, que a tecnologia ainda está causando uma certa estranheza dentro das... Só para finalizar, como exemplo disso, né? Eu que tenho uma relação muito forte com o mercado, na verdade, o que a gente percebe, né? O que antigamente acontecia? A agência criava uma campanha de publicidade, por exemplo, e isso mandava para os veículos e rezava para que a campanha desse certo, que a campanha desse retorno para o seu cliente. Não, na verdade é isso. Hoje em dia, com as mídias digitais, não, na verdade há uma interação, uma interatividade, óbvio, do mercado em relação à empresa. Não. E aí, qual é o problema? O problema é as empresas não estarem preparadas para essa interação, para receber, para você ter um departamento que tenha, que receba, de quem que é essa administração? É da agência de propaganda ou do cliente? Por exemplo, né? Então, nesse ano a gente teve 3 casos de Grand Prix no famoso Festival de Cannes de publicidade, né? Onde as agências tiveram que se preparar de uma forma não usual para conseguir fazer com que o trabalho chegasse ao fim com um bom termo, né? Com uma boa solução, né? Então, as mídias digitais ainda estão, pode ser realmente que as mídias digitais colaborem muito com a comunicação integrada dentro das corporações. Sustentare Podcast.